nosso, nosso. Vou do prazer, pousando no seu coração. Eu cansei de tudo que você fazia. Te deixei e fui embora de vez. Eu te dei amor, te dei carinho. Eu tentei, porque não quis, eu não sei. É, você vai se arrepender. O que sinto por você, não consigo explicar. É, você vai me implorar, me pedindo pra voltar. Mas não posso aceitar. O que me fez sofrer, o que me fez chorar, o que me fez sonhar por um amor que não podia me dar. Te dei meu coração, fiquei na ilusão, pensei que você pudesse me amar. Sinto por você, não consigo explicar. É, você vai me implorar, me pedindo pra voltar, mas não posso aceitar. Porque me fez sofrer, porque me fez chorar, porque me fez sonhar por um amor que não podia me dar. Fiquei na ilusão, pensei que você pudesse me amar. Porque me fez sofrer, porque me fez chorar, porque me fez sonhar por um amor que não podia me dar. Fiquei na solidão, magoei meu coração, pensei que você pudesse me amar.